Boa tarde, começou mais uma sessão da Playlist no Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Eu sou o Miguel Betancourt e estarei aqui, deste lado, até às 21 horas. Iniciamos a sessão de hoje com Yola Tengo, a música Home, e ao longo desta primeira hora da Playlist vamos ouvir, entre outros, Solo X, Pavement, Spoon e Broken Bells. Para já, vão entrar no alinhamento Who Made Who com a música Heads Above e depois Simeon Bob Mobile Disco com Hey Sister. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindo. Playlists com Miguel Betancourt. foram os Simian Mobile Disco, a música Hey Sister. Recordo que pode ouvir a playlist em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Passamos de seguida para Soul Wax com a música Master Planet e depois Penguin Prison com Never Gets Old. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bittencourt. Something else is happening, and you need to go. Foram os Penguin Prison, antes deles passaram já por cá Soulwax, Simian Mobile Disco, Who Made Who e a abrir a sessão de hoje da playlist Yo La Tengo. Entra no alinhamento Pavement e a música Grounded. Eu sou Miguel Bettencourt, está a ouvir a playlist e estarei deste lado até às 21 horas. Yeah.

se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei com a playlist aqui até às 21 horas. Ouvimos a música Inside Out dos Spoon e passamos para Modest Mouse com Mist the Boat, seguidos de Daughter Dog e Broken Bells, respectivamente com as músicas Survive e Good Luck. Much to gain. Well, we knew we'd miss the boat and we'd already missed the plane. We didn't read the invite, we just danced it all awake. All our favorites were a plane, so we could shake, shake, shake, shake, shake. Tiny curtains open and we heard the tiny clap of little hands. A tiny man would tell a little joke and get a tiny laugh from all them folks sitting drifting around on bubbles then, thinking it was us that carried them. When we finally got it figured out that we had truly missed the boat. Playlists com Miguel Betancourt. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. Really live in better times. Hey. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir o grupo Generationals e a música Black Lemon. Depois, na segunda hora, das 20 às 21, ouviremos Depeche Mode, The Cure, The Smoke City, entre muitos outros. Está a ouvir a playlist, eu sou Miguel Bettencourt. Recordo que pode acompanhar a playlist via facebook.com/playlist.rca e ouvir esta emissão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Votos de uma excelente tarde de sábado. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no RCA. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Depeche Mode e a música Never Let Me Down Again e passamos para Ride e a música Twisterella, depois The Smiths com I Started Something I Couldn't Finish e The Cure trazem-nos a música High. Playlist com Miguel Betancourt. Silence. There was nothing, no one, nothing. The Cure com a música High e passamos para Dede com Lonely Planet, uma das músicas do álbum Dusk. Está a ouvir a playlist, eu sou Miguel Bittencourt, estarei aqui até às 21 horas. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Tempura. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Smoke City a encaminhar-nos para a reta final da sessão de hoje da playlist no RCA com a música Mr. Gorgeous. Entram no alinhamento Elcian com Across the Stream e depois J.J. Johansson e Flunk, respectivamente com as músicas Fever e Blind My Mind. Playlist com Miguel Bettencourt. Oh, this fever. Your fingertips, your mouth, your voice, your lovely lips. Can notice how I tremble now. Your sleepy eyes have read my mind. It made your pale skin blush like wine. My heart is beating faster now. Thank you.